também no Estadão do Mato Grosso, né? Ouvinte do nosso programa. Um beijo para você, viu? Alessandra de Matos. Alessandra de Matos, em Novo Horizonte, no Mato Grosso. Ela diz que ouve o nosso programa pela rádio Vilhena AM de Vilhena, em Rondônia, né? É, ouvinte do nosso programa. Perdão. Estou confundindo aqui as bolas. Ô, Diego Valadares, cuidado. Olha, Alessandra de Matos, em Novo Horizonte do Norte, ouvinte da Rádio Difusora AM de Juara, no Mato Grosso. Que confusão, né? Beijo, Alessandra de Matos, em Novo Horizonte do Norte, ouvinte da Rádio Difusora AM do Estadão do Mato Grosso, em Juara, né? Um abraço, muito obrigado. Saiu, né? Saiu. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A Valéria Costa, em Boca da Mata, em Alagoas, também ouvinte do nosso programa. A Valéria Costa, em Boca da Mata, um abraço a todos vocês, amigos, aí de Alagoas. A Josiane Ferreira, ela pede para mandar um abraço pro seu filho Arthur e o seu marido Adeilton, em Santa Luzia do Paruá. Ô Josiane Ferreira, um beijo para você, muito obrigado, viu? Um abraço carinhoso pro seu filho Arthur, pro seu maridão, o Adeilton, e a todos os nossos ouvintes aí da Tropical FM. Ô Diego Valadares, se liga, viu? Vou cantar para vocês a pedidos da minha querida Maria José, a da Carol, em Posse, no Estadão de Goiás. Próximo a Posse, nós temos a cidade de Aciara, onde nós temos a Rádio Nova Dimensão FM exibindo o nosso programa. Ali próximo também nós temos Simolândia, aí no Estadão de Goiás, a cidade também próxima aí a Aciara, a Posse. Toda aquela região, Alvorada do Norte, todo mundo ouvindo o nosso programa também pela Rádio Líder FM de Simolândia. Meu amigo Gilmar Souza, Rayane, todos da equipe, muito obrigado. Valeu, Gilmar Souza, cabra danado, obrigado pela parceria, viu? Canta, Diego Valadares, Casa Vazia. A cama fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Esta solidão, mas não tem nada não que posso fazer se ela não me quer. Deus vai me ajudar, eu vou esquecer essa mulher. Não fica assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Está esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou me esquecer essa mulher. Deus vai me ajudar, eu vou encontrar outra mulher. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Danilo Nogueira, em Guajará-Mirim, Rondônia, ouvinte do nosso programa, a minha querida Elô, em Buritis, Minas Gerais, a sua filha Raira, ouvinte do nosso programa, muito obrigado, viu, minha amiga Picara, em Ariquemes, Rondônia, minha querida Veritene, em Franca, São Paulo, meu amigo Bruno Reis, em Joinville, Santa Catarina, os amigos da Rádio Princesa FM, exibindo o nosso programa aí em Joinville, Santa Catarina, muito obrigado, viu, a todos vocês. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, os amigos da Rádio Cultura Sertaneja, em Caçapava, no Estadão de São Paulo. Quem canta bonito no quadro ao som da viola, de Paulo e Paulinho, Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Ah! É com vocês, já queremos ver vocês agora, só. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial 61-3532-6993. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Um beijo para minha querida Maria José, no Lago Sul, né? Que comanda o fã-clube do meu amigo Rafael Silva. Aí, Maria José, um beijo para você, viu? No Lago Sul, Distrito Federal, ouvindo o nosso programa. Um beijo, muito obrigado, viu? Minha querida Maria Angélica, em Rio Doce, Minas Gerais. A Maria de Fátima, todos vocês amigos da Rádio Doce Terra FM, exibindo o nosso programa. A minha querida Jarzineide Jacinto, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, também ouvinte do nosso programa, muito obrigado, viu? Meu amigo Aldinei Pereira, VGFM e toda a equipe em Vargem Grande do Rio Pardo, muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês amigos aí da Rádio Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre, Fábio Vieira, todos vocês amigos da equipe da Tribuna FM em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais, exibindo nosso programa com muito sucesso. Minha querida Isla Souza, em Petrolina, no Pernambuco, muito obrigado, viu? Pelo carinho, meu amigo Marcos Martins, da Web Rádio Digital Music, em Caputira, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A Tatiane Santos e aí vice-diretora, né? E todos os locutores, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Quem canta bonito agora, Léo Magalhães, Alô! Alô! Alô! Caixa postal. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Os amigos da Rádio Migrante FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? E o Jurandir pede para mandar alô aqui para os seus papais, o seu Joaquim Rodrigues e a sua mamãe, a dona Maria Leão. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes da Imigrante FM, aí em São Felipe do Oeste, Rondônia. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Marconi FM em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Aí, Pedrinho Maranhão, toda a galera da Panificadora Júlia, nós temos uma audiência fantástica aí em Açailândia e toda a região, né? Pela Marconi FM, muito obrigado, viu? Vamos em frente, quem canta bonito agora, Gino e Geno, Casar, só quer namorar e empurrar com a barriga. Se alguém fala de nós, pode falar, nós não liga. Não penso em me amarrar em momento algum, mas só quer namorar, vai casar. Nós não quer compromisso de jeito nenhum, nós só quer namorar. Isso é coisa comum, se falar em casamento, coração faz tum-tum. Namora, mas casar. Namora, mas namora, mas casar. Amigo do Gino e Geno, vê se pode. Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges. Alô, vai Bueno, Felipe Borges, Gino e Geno. Mas só quer vaiar. E casamento é prisão. E pra falar e dançar faz bem pro coração. Casar e depois separar é um chute no bumbum. Nós só quer namorar, mas casar, e nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer farriar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Nós não quer compromisso de jeito nenhum. Nós só quer namorar, isso é coisa comum. Se fala em casamento, coração faz tum-tum. Namorar nós namora, mas casar, namorar nós namora, mas casar, Bem, Gino e Geno cantaram para vocês, novo sucesso, bacana, né? Casar, Um abraço, meu amigo Ivan Vieira, Dorcelino Carvalho, todos da equipe da Serra Dourada FM, em Trombas, Estadão de Goiás, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Os nossos ouvintes aí das fazendas, dos sítios, né? Das cidades, circos vizinhas aí de Trombas, né? As cidades vizinhas todas ouvindo o nosso programa. Tantos e tantos ouvintes maravilhosos, né? Muito obrigado, Serra Dourada FM, nossa parceira em Trombas, no Estadão de Goiás. Valeu, Ivan Vieira, Dorcelino, todos da equipe, os nossos locutores, né? Muito obrigado a todos vocês aí pela parceria, viu? Vamos até Sampaio, no Tocantins, onde nós temos a Rádio Natureza FM. Um abraço, Zé Edmar, o Adão da Silva Neto, todos vocês amigos da Natureza FM em Sampaio, no Estadão do Tocantins. Todas as cidades vizinhas ali ouvindo o nosso programa. Tantos e tantos ouvintes, muito obrigado pelo carinho, viu? Um beijo no coração de todo mundo. João Neto e Frederico cantam Crime Perfeito. Música.

uma vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Te dei o meu amor, você nem deu atenção, apenas me usou, brincou com meu coração. Eu fui, chorei demais, mas tudo tem um fim. Agora encontrei quem dá amor pra mim. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Você não quis, você perdeu a chance da gente ser feliz. Depois de tanto tempo, me pede pra voltar. Agora não dá mais, tem outra em seu lugar. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, pode sofrer, as suas lágrimas não vão me convencer. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Pode chorar, agora é a sua vez. É hora de pagar por tudo que você me fez. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Jarlison Zender, locutor aí da rádio Santa Rosa FM, né, em Anitápolis, Santa Catarina. Muito obrigado, viu, Jarlison Zender, sempre interagindo comigo no Facebook, e ele é locutor. A todos vocês, amigos locutores, todos da equipe da rádio Santa Rosa FM em Anitápolis, no Estadão de Santa Catarina. Muito obrigado, viu? Minha querida Amanda Silva, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia também, ouvinte do nosso programa. Um abraço a todos da Rondônia FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A minha querida Aline Pereira, em Roda Velha, na Bahia. A Elisvânia Moura, também, aí em Roda Velha. Um beijo para vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Moisés da Silva, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão. Muito obrigado, viu? A Natália Silva, o Moisés da Silva, em Presidente Médici. Aí meu amigo Paulo Artagma, a todos vocês, amigos, a ouvintes da Cidade FM, um beijo para vocês, viu? Vamos em frente, quem vai cantar bonito agora? Lembrando que o Paulo Artagma, Cidade FM, em Fortaleza dos Nogueiras, onde nós temos audiência fantástica, a Ediane Fernandes, a sua irmã, todos vocês amigos ouvintes da Cidade FM, aí em Fortaleza dos Nogueiras, no Estadão do Maranhão. Um abraço a todos da equipe da Cidade FM, né? João Lucas e Marcelo cantam Louca. Chega aí, meu brother! MC Canove! Tem mulher solteira aí, meu irmão! João Lucas e Marcelo! Viva! Quem sabe canta é louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que escadinha! Vem! Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você pra soltinha. Que isso, gatinha? Mais uma de João Lucas e Marcelo que a gente prepara, você, meninas assanhadas. Tá querendo me